fente, mete um assalto. Outra semana, a borboleta branca e preta de uma cerveja com outras borboletas num ônibus cometa. Você me mostra o que é do ar. Eu te sigo das cores por dentro de ti. Eu vou ter que morrer pra encontrar. Abre a janela e não pode sentir o que eu vi. Caçar de ti. Aquilo tudo que eu pensei era nada de. Ah,